Salve, salve, escória! Não, não é você, mequetrefe, que sempre está de plantão aqui no Panela de Rock. Escória é esse som que você começou ouvindo aí, novo projeto de músicos de BH e região. Nem eu sei quem é que está nessa banda, mas projetão massa, heavy metal, thrash metal, seja lá o nome que você dê pra isso aí. Essa foi a banda Escória para abrir o Panela do Rock de hoje. O Panela do Rock de hoje tem boas e más notícias para vocês. Vocês vão ouvir de novo esse som aqui no nosso bloco independente. Mas, para começar, a boa notícia é que meu filho Theo, 14 anos, agora tem um bloco no Panela do Rock. Ainda não vai falar, ele escolhe as músicas e eu coloco aqui. E para começar, comemorando 42 anos de Metallica, um blocão com Metallica, escolhas do Theo, beleza? Então vamos de Ride the Lightning, Master of Puppets, Sanitarium, For One, The Bells Tools, Nothing Else Matters e Orion. Para começar o Panela do Rock, com o pé na porta, você escutou aí Escória, Trilha de Sangue. Na sequência, o bloco do Theo com Metallica. Volto já já para dar boas e más notícias. Tamo junto! We'll be right back. Saves us from our hands.

this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. Pois foi aí o primeiro bloco do Panela do Rock, né? As duas grandes notícias aqui para quem acompanha o Panela do Rock, né? O lançamento da banda Excoria, começando o programa lá da região metropolitana do BH. Nem eu sei quem são os caras. E o blocão do Theo, que agora, meu filho, também fará parte aqui do Panela do Rock. Se você mora aí no Cerro, em Minas Gerais, em Divinópolis, onde o time dele mora, é amigo do Theo, manda uma mensagem pra ele, peça seu som também, peça o seu hotel pra rolar o seu som aqui no Panela do Rock, beleza? Agora na sequência, galera, vamos pro nosso blocão aqui de rock latino. Foquei bastante hoje nas bandas da Argentina. Tenho tido uma boa relação com essa turma da metal latina, né? Nossos amigos aí, Fidel Metal, Edil Ponte, Pablo Owens, Alex Julian, Mili, e tantos outros, Carlos Baraça em El Salvador, Ariel da Crudo Harmônico. Então eu achei, como sempre, né, no Panela do Rock sempre teve essa ligação com o rock latino. E então hoje o blocão vai ser bem focado na Argentina. Começamos aqui com Soda Stereo, Música Ligeira. Também você vai reconhecer isso aí, porque tem uma versão do Paralamas de Sucesso dessa música. Crudo Harmônico, meu grande amigo Ariel, que fazia aqui a Dead Rock, Donde Pueda Começar, a grande banda da Argentina, Rata Blanca, com o Talismã, e a banda de El Tio Ponte, grande amigo de Miras, Elementos, com Hombres de Metal e Verdelianos, banda Elementos, músicas Hombres de Metal e Verdelianos. E de El Salvador, mais radicado no México, a banda Inner Voice, indicação aí do grande Carlos Baraça. Grande Carlos Baraça, que está lá em El Salvador, indicou aqui pra gente, a música é Past Behind, beleza? Então, rock latino no Panela do Rock, eu volto já já, valeu! Durmió al calor de las masas.

We'll be right back. É isso aí, galera, esse foi nosso bloco de rock feito na América Latina, né, além do Brasil. Foquei bastante aí nas bandas da Argentina, Soda Stereo, Crudo Harmônico, Rata Blanca e a banda de El Tio Ponte Elementos, e de El Salvador, mas radicado no México, Inner Voice. Eu toquei duas músicas, eu falei uma só, Pass Behind e To Fight Invisible. Sugestão aí do grande Carlos Baraza, grande colaborador do Panela do Rock lá em El Salvador. A notícia ruim desse Panela do Rock é que esse é o último episódio do Jardim Sonoro nessa temporada, né? Porque a Priscila está de mudança de Rio de Janeiro para São Paulo, provavelmente vai dar uma passeada na terra dela lá no Rio Grande do Norte, Natal. E eu quero deixar bem claro aqui que ela só engrandeceu, só trouxe qualidade para o nosso programa, e a tampa dessa panela está sempre aberta, que a Priscila tire aí o momento sabático dela, coloque as coisas em ordem, que os projetos dela deem certo e que ela volte para o Panela do Rock, que acrescentou demais. Eu fiquei bastante feliz com a participação dela aqui. Então, sucesso, Priscila! E é ela que vem aí para se despedir dessa temporada do Panela do Rock. Com vocês, o Jardim Sonoro com a nossa musa Priscila. Volto logo depois dela. Sejam muito bem-vindos ao bloco de música independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica com um programa especial de Halloween, que também é o meu programa de despedida do Panela do Rock. Sim, essa é a minha última transmissão por aqui, fechando um ano de Panela do Rock exatamente. E para esse dia tão especial, eu pedi para o pessoal lá no meu Instagram, o @jardim_sonoro, me indicar algumas bandas que têm a ver com a temática de Halloween. Então, hoje a seleção foi feita só por ouvintes e contempla algumas bandas que a galera mais ouve. Não tive como colocar todas, porque tenho só meia hora, então bora pro som pra dar tempo da gente ouvir tudo. Eu vou começar com uma banda de metal gaúcha que tem influências de death e gothic metal e que mescla vocais limpos e líricos com vocais guturais. Eu tô falando da Finita. Eles que estão na ativa desde 2010 e são de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles também estão em processo de gravação do EP Lai, que será o segundo álbum da banda. Deles a gente vai ouvir Lucifer's Empire. Logo depois vem uma banda podreira também de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que, se você curte metal extremo, você vai amar essa banda. Eu tô falando da Shuhyu, não sei se é assim que pronuncia. Deles a gente vai ouvir Necrochorume. Fica aí que eu volto já. Yeah. Voltei e agora a gente vai com o som da banda Anama, um power trio de symphonic metal que tem muito peso e uma energia quase cinematográfica. Eu adoro bandas que me causam essa sensação, sabe, de colocar você dentro de um filme quase. Se liguem no vocal super melódico beirando ao lírico e cheio de gritos inesperados em contraste com o peso perturbador dessa banda. E se você quiser saber mais, passa no site do Jardim Sonoro que tem uma resenha do novo single do Anama. Só que deles a gente vai ouvir hoje aqui The Tale of the Reaper. Na sequência, vem a banda Final Disaster, que é de São Paulo também, e eles também fazem a junção do vocal gutural com o limpo. E olha só que plot twist, eles também contam com a presença da Babi Bueno, que é vocalista do Anama. As duas bandas são praticamente da mesma família, especialmente quando se trata do gosto pelo terror. A Final Disaster é uma dessas bandas que se enquadram no horror metal e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Deles a gente vai ouvir Trilogy of Despair Part 1. Até já! Thank you.

Voltei agora com a banda Black Priest do Rio de Janeiro, que também bebe da fonte do horror. As performances da banda são imperdíveis e cheias de uma teatralidade que dá um toque especial para as músicas. Como eu falei, eu curto muito esse tipo de banda que consegue criar meio que uma experiência imersiva de terror, tanto na sonoridade quanto nas performances, e a Black Priest é uma dessas bandas. Deles a gente vai ouvir Predators Lost. Para fechar, vamos passear um pouco pelo universo dark e gótico, e agora eu vou com uma banda que é bastante influenciada também pelos filmes, mas dessa vez um pouquinho mais old school. Eu tô falando da banda que leva o nome de um dos grandes cineastas do gênero, The Ed Woods, e deles a gente vai ouvir Plan 9. Finalizando, vem a banda de post-punk de São Paulo, que vai fazer você se sentir totalmente nos anos 80. O som dessa galera é muito agradável e icônico, e eu espero que vocês gostem. Eu tô falando da banda The Secret Shelsons, e deles a gente ouve Moonlight. grave robbers from outer space. Just Quero agradecer demais todo mundo que me acompanhou até aqui nesse um ano de Panela do Rock. Quero agradecer o Robert Coelho, uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, mas que sempre foi um amor, um cara que tem muito conhecimento musical e que ama o rádio, assim como eu. Agradeço também a todas as rádios que transmitem o Panela do Rock e o Bloco de Música Independente, a Rádio Rota 220, a Rádio Seven Rock, a Rádio Arpoador, a DNA do Rock e a Rock Live Radio. E também quero agradecer especialmente a todas as bandas e ouvintes que nunca deixaram de compartilhar e apoiar o nosso trabalho também. Espero que você tenha curtido o programa de hoje. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Continuem acompanhando o Panela do Rock e não deixem de me seguir lá no Instagram, no arroba jardim_sonoro. Um abraço, muito obrigada por tudo e até mais! Uma pena, mas a Priscila se despediu e, como eu disse, só agradecendo aqui porque só fortaleceu o Panela do Rock e o Panela do Rock está de portas abertas para receber a nova gente. Que tudo dê certo na vida dela, porque merece muito mais. Grande menina, Jardim Sonoro, no Instagram, procure lá. Tem o blog dela também, só você procurar, jogar nas redes sociais aí, Jardim Sonora, ela tá sempre acompanhando grandes shows, grandes eventos, tá acompanhando o Underground também, essa menina sabe das coisas, e o blog dela tem informações bem atualizadas aí sobre o mundo do rock and roll. Acompanhe o Jardim Sonora, ela não estará temporariamente aqui no programa, mas estará lá nas redes sociais, que eu tô sempre acompanhando os conteúdos que ela produz. Beleza? Então vamos começar aqui com a nossa lista amiga, né? Os grandes abraços que eu tenho que mandar para esse mundo afora. Então eu já mandei aí para o Carlos Baraza, Pablo Olmos, do Fanáticos da Humanidade, Carlos Baraza em El Salvador, Elitio Punche, da banda Elementos aí que a gente tocou, o Ariel do Curo, Crudo Harmônico, Francisco Burros na Venezuela, José da Seven Rock, por onde o Panela do Rock é transmitido aos domingos às 18 horas, por Jorge Sanchez na Costa Rica, onde o Panela do Rock é transmitido às terças-feiras às 16 horas. Mili, Gonzalo Munhoz, Alex Julian, Maurício Manhana e todos esses amigos na América Latina. Então, nossos companheiros de todo domingo aqui no Brasil, grandes parceiros do Panela do Rock, o Jardel Sonoro Brás, meu amigo Du, lá pelo Boteco do Toninho, o grande índio, o alemão radicado na Serra da Mantiqueira, o professor Roberto, o professor Júlio, o PC Menezes, da Arpoador Rádio Rock, o grande parceiro, agora eu posso sim chamar de parceiro, Ramon, da Dr. Ray Blues Band, agora estará com a gente na ODNA do Rock. E também na Arpoador Rádio Rock. Aguardem novidades, Blues and Sam Jazz. Agora, nossos parceiros nas rádios, web rádios, colaboradores aí. O Jorge Torino tem um blocão aqui com chapéu de cobre, hein? Ronaldo Pitanga, Luiz Omar, pessoal do Radar Alternativo em Salvador, Luiz Juninho da Alfa Rock, o Flávio da Morta, o Guilherme da Estusa e da Morta, o Marceleza do Pulo Cerrado, o Tonhão, o Glazer, o Charlinho, o Davi Salomão, grande parceiro também lá em São Paulo, o Sammy Lafayette, o Rogério Tono, fã de Metallica também, espero que tenha curtido o bloco do Theo, o Wesley lá em Itaoca e o Borracha em Piúma. Volto já já, porque agora eu tenho que mandar um abração aqui pra galera lá do Dracar, o Capilé, da banda Ravengar. O Dracar é um boteco rock and roll em Cachoeira de Itapemirim, terra de Jair Bala e do rei Roberto Carlos. Só que o Capilé é punk rock. E para homenagear esse grande cara, nós vamos tocar Ravengar aqui no programa. Então, um blocão especial Ravengar, três sons do Ravengar alternado com bandas do punk rock, né? Então, começamos com Ravengar, Ultraman. E já que estamos falando de super-herói, a gente vem na sequência com Ramones, Spider-Man. Outra música do Ravengar, New Blood, Sex Pistols. E essa semana completou-se aí 1978. Bom, fez aniversário o único álbum de estúdio do Sex Pistols, que é o Nevermind the Bollocks, We Are Sex Pistols. Sex Pistols per Vacans. Ravengar de novo com We Are Crazy. E fechando o bloco, blocão punk rock na panela do rock, Wanna Be Your Dog. Destruis, conheço aí a banda Ravengar. E se passarem pelo Espírito Santo, por Cachoeiro do Itapemirim, vá lá tomar uma cristal que tá paga, tá só esperando o cara buscar no Dracar. Abraço Capilé e toda a galera de Cachorro do Itapemirim e esses apoiadores aí da região. Então, Ravengar, Ramones, Ravengar, Sex Pistols, Ravengar e Stooges, punk rock no Panela do Rock. Vamos nessa. Segura aí, abunde a cara agora na posição de origem mesmo, viu? Voltei. We'll be right back. Walking right on the floor. tô tremendo. Esse foi o blocão aí em homenagem ao pessoal lá do Dracar em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Vamos continuar aqui com aquela lista amiga, né? Os abraços para Maria Cláudia, o Capelé já foi. Para Rádio Rota 220, a galera da Rádio Rota 220 sempre ligada aqui, meus companheiros de rádio. O Paulo Fim, o Zé Júlio, a Vivi, o Guto, a Pete e um abraço especial pro grande Daniel, o filósofo, que nessa segunda-feira, 30 de outubro, soprará mais uma velinha. Então, um abraço especial para ele. Todo o sucesso do mundo e muitas felicidades. Abração, meu amigo. Pro Eduardo Isleira, em Feira de Santana, cara da banda The Cross, com grandes projetos aí no Chile, na Europa. O cara sabe das coisas, grande parceiro do Panela do Bode. Para a família Chau também, Filho de Santana, John, Lisa, JP, Juanito e toda a turma lá da família Chau. Meu filho Théo, né, que já tá aí ligado, já tem um bloco no programa. O Marcão lá em Serrinha também, Serrinho Cristiano e o Everton. O Ed da banda Ostenta e da banda Amperes lá em Pernambuco. Vitor Velan da banda Paião de Revolução, grande banda de Salvador. Você tem que ouvir, se não conhece, você tem que conhecer. Pro Gustavo Dometrário, que está em turnê aí pelo Brasil, Lula da Silva e Caio Jerônimo Pires, lá em Fortaleza. Então, esses foram o abraço de hoje. Se eu não mandei um abraço para você, você já sabe, sinta-se abraçado. Parabéns, Dan. felicidades, meu amigo, e vamos ao que interessa, porque o rock and roll não pode parar. A banda Chapéu de Cobra, meu grande amigo Jorge Turino, estamos ausente aqui com a dose dupla no Panela do Rock, mas voltaremos em breve. Lançou o terceiro episódio de uma trilogia que começou lá nos anos 90, lançando um EP nos últimos dias aí, contendo as faixas pela última vez, Blues Azedo, Horizontes e Rock Bar. A Chapéu de Cobra, grande banda lá do sul, passando por uma reformulação, hoje é um power trio. O Bola assumiu o baixo e o vocal que já era dele continuou cada vez melhor. Então, nós estamos aqui fortalecendo esse laço que a gente tem, né? Então, especialzão com essa obra do Chapéu de Cobra, pela última vez, Blues Azedo, Horizontes, Rock Bar. Aproveitando que é um bloco de independente, Complexo do Vira-Lata, banda Complexo de Vira-Lata, lançou a música Charlatão. Anderson Boazan, a música Retalho, Fraternidade da Pele, do Rio de Janeiro, lançou a música Sem Rumo. Para fechar um blocão aqui de independentes, grande banda Hang Jackals, do Rio de Janeiro, Galaxy Ride. Beleza? Se liga aí, eu volto já já. ficaram pelo caminho, levados pela mão de algum anjo. Distraído, quantas vezes vestido de festa, mas invocando a minha tempestade e mastigando um blues azedo. Por mais que o mundo gire e me traga as mesmas noites, eu sei que o sol vai iluminar aqueles que na torta. Por mais que o mundo gire e me traga as mesmas dores, eu sei que o sol vai iluminar. Por mais que o mundo assim. Quantas noites embriagadas deixei, tudo esfumaçou, tudo se perdeu. Nunca mais atiro o pé. Quanto tempo faz que eu não me importo mais com aniversário meu, retorna a questão. Eu faço um balanço desse caos que grita com convicção. Cada curva e atalho, tanto remendo num retalho. Herói, vilão ou espantalho, que sem coração brincou com fogo e se queimou. Quanto tempo faz que eu não me importo mais comigo? Me deixei pra trás. Eu fechei a porta do confuso. Você veja. Esse foi aí nosso blocão de independentes de hoje, né, com o Chapéu de Cobra, Anderson Boazan, Complexo de Vira-Lata, Fraternidade da Pedra e Hang Jackals do Rio de Janeiro. Focamos aí nesse tripé aí do Chapéu de Cobra, né, grandes parceiros aqui do canal do Rock, lançando aí as músicas que eles regravaram, versões novas e tal. Bacana demais. Então, já passamos o nosso horário, o nosso blocão de blues vai ser um pouco mais curto. Eu só quero focar aqui num show que rolou no Rio Grande do Sul essa semana, com a Red Blues Trio. Então, eu vou trazer aqui a Red Blues Trio, Jess Cornerstone. Tocaram juntos aí lá no Sul, né? Em Porto Alegre, se não me engano. Growing Up da Rádio Blues Trio, Jess Cornerstone, Devil's Woman. E também, para fechar o bloco, eu trouxe um sonzinho do Daniel Castro. I'll Play the Blues for You. Beleza? Fechando o bloco de blues, curtindo mesmo, porque eu já estourei meu horário. O programa passou rápido pra caramba. Espero que você tenha curtido. Volto pra meter o pé na porta, beleza? Então curtam esse bloco de blues, na sequência eu fecho o programa. Já já tô de volta. Thank you. try to soothe. next to you. Play the blues. Bom, galera, esse foi o Panela do Rock de hoje com grandes notícias, né? O Theo agora tem um bloco aqui no programa. O Dr. Ray será nosso parceiro aqui nas web rádios que veiculam o Panela do Rock, né? Com o Blues and Some Jazz, grande Ramon, grande cara, grande parceiro. Só vai acrescentar aí a programação dessas web rádios. Então, você sabe, Panela do Rock, aos domingos às 13 horas na Rádio Rota 220 do Rio de Janeiro, às 18 horas na Seven Rock Radio da Flórida, às terças-feiras às 16 horas na Live Rock Radio da Costa Rica, às quintas-feiras às 21 na Voador Rádio Rock, um abraço pro PC, e aos sábados na ODNA do Rock de Lençóis, na Bahia. Então, eu não sei por onde você está ouvindo, que dia, qual é o melhor horário para você. Espero que você tenha curtido o programa. Fechamos aí com esse blocão de blues, hard blues, trio, jazz, cotton, stone, que tocaram em Porto Alegre nesse final de semana. E o Daniel Castro, beleza? Para fechar mesmo, nós vamos terminar o programa como começamos, metendo o pé na porta com a banda Escória, projeto Escória com X, hein, galera? Projeto lá de BH, da região metropolitana, lá em Minas Gerais. Lançamento aqui no Panela do Rock. Abriu o programa, fechou o programa. Um abraço pro Flávio e para toda essa galera que curte o Panela do Rock. Então não se esqueça, no Panela do Rock a regra é manter a bunda e a cara na posição de origem. Eu volto a semana que vem. Se eu não mandei um abraço para você, você já sabe. Sinta-se abraçado. Fui. Escória!